Qual você desse moleque que é monstro? Raridade! Oh. Malandra demais, enfim. Por que se faz assim? Faz eu querer cada vez mais. Carinha de menina, corpinho de mulher, que sonho. Ela tá me dando mole, então vamos dar um olé no pente gabiaria. Hoje não vai ter café. Então dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim. Me apaixone pela beat. Então dança pra mim que eu jogo din-din. Dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim. Me apaixonei pela beat. Então dança pra mim que eu jogo din-din. Assim, bem assim. Pedro Lanto e o DJ Jorginho. Então vai novinha que eu faço investimento. Eu boto silicone, eu preenchimento. Então vai novinha, fala quem é que te come. Vamos pro cartório, passa seu cu pro meu nome. Amor, estrada e bate. Diz pra mim qual é o seu maior desejo proibido. Aperta start. Compra o que quiser que o financeiro disse que tá tudo lindo. Deu na previsão do tempo, vai chover você. E o fetiche dela se realizou. Um bolinho de nota pra acender a lareira. Acho que o tempo esfriou. Hoje a loira me chamou. Só que a morena reclamou. A ruiva até me bloqueou. A japa disse arigatô. Amei ela na mão. No fim todo mundo gostou. Tá satisfeito, eu também tô. É que uma trepa por dinheiro e outra seta por amor. Amei ela na mão. No fim todo mundo gostou. Tá satisfeito, eu também tô. É que uma trepa por dinheiro e outra seta por amor. Assim, bem assim. É malandra demais. Então dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, dança pra mim, que eu te prometo que eu jogo de ti. Assim é assim. Muito louco, hein, mano? Dá uma raridade. Quem tá gostando da festa, dá um grito aí. Eu vou te dar o papo reto, então preste atenção. Quem gosta do Dom Juan, abre a boca e dá um gritão. Raridade tá comigo, esse moleque é meu grau. Os invejosos passam mal. Aí, Dom, tamo presente aqui. Esse clima me lembra uma coisa que tem que ser lembrada, tá ligado? Cantamos uma música nova, novas páginas. Mas vamos voltar na página 1. Só dando continuidade. Vamos voltar na página 1. Vamos. Tá ligado? Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas com o tempo parei e fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta. Vou marcar e te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta. Agora vou marcar de ver. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. É que eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só me disse não. Só me disse não. Só me disse não. Que nem tinha dó de mim, mano. Com o tempo eu parei e fiz essa canção. Vou marcar e te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. Vou marcar e te ver e não ir. Te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno. Vamos lá. Vou marcar e te ver e partir. Nunca mais te abandonar. Não é por causa de intriga. É a dois. Vou marcar e te ver e partir. Nunca mais abandonar. Não é por causa de intriga que o amor vai acabar. Quem gostou, joga a mãozinha pro ar. Bota a mão pro ar. É a lei do retorno, a um e a dois. Malanda demais. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar, então aí. Pode falar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, cachorro. Forte abraço aí, bom DVD, é nóis.